Bora começar! Um, dois, assim, assim, assim. Joga o bracinho no céu, bate na palma da mão, eu quero ver como é que é. Vem vindo aí, Tamex, vem vindo aí, Tamex, manda ver, libera o Gelson! E ganha do Paysandu aí, joga a mãozinha pra cima, só quem é do Paysandu, só que não tem hora pra chegar em Gelson! Tá na hora do show! Lúcio CDs. A curtição agora! Na curtição, estourei logo o Xandão. É de negro, tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não revista, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Príncipe negro, o som da galera. O Edilson e Edielso detonando e fazendo show. Sobe na nave, com um pouquinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as valete que comanda aqui. Sou linda, menina, eu tô no mega no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque tira. Sou linda, menina. E de eu só. Alô, Duda! Chega aqui, Duda, rapidinho! Da periferia, soldadinho no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é do. E vai pra cima! Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Meu parceiro Replay 2 aqui com a gente. Alô, Adriane, você também, meu parceiro Tigo, tá aqui com a gente. A Jaque e o Motora Tarcísio tá no show do meio. Bora, Tarcísio, garoto! Fala, Tigrão! Você vem na sequência e faz do jeito que se me. Você vem na sequência e faz do jeito que se me. O cadete do guarda no cadete. Botei Príncipe Negro, fazendo você dançar. Quando meu nome é desce, desce, onde eu mandar você quita, vem, vem periquita, vem, vem periquita, vem, periquita, vem. Então essa é dele, Jossa, é disso, Rex. E o nosso parceiro Garfield também tá aqui com a gente. É o cara das redes sociais do Mega, um abraço pra você, Garfield. A nossa amiga Rani, alô Grau, você também, as metralhas, junto com a nossa amiga Dani, tá aqui com a gente, alô Dani. Carreira solo hoje, Dani. Muita calma, né, Dani? Muita calma que hoje não vai pra cima que eu tô sabendo. Essa paixão surgiu do nada. Pedreira, nossa cúpula com a gente! Alô, corre, fura, olha! Imperador Japona que tá de volta com força total, né, Imperador? O nosso amigo Alex da Mega Super Pânico. A primeira dama Giz aqui com a gente também. Alô, Antônio da 80! DJ Genilson incomparável. DJ Marcos Cauê. Ô, novinha. Novinhas ficam loucas quando a águia dalha picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Alô, Mel! Toma bicada, toma bicada, toma. É Mega Príncipe Negro. Toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma. É de tentar. pegada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam. E aí? E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. O incrível crocodilo no comando, um animal top. O som da galera. Então se liga na batida. Olha deitado. Os irmãos Edilson e Edielson. E também caldinho pressão. Vale também que chama. Esse é o crocodilo em ação. Atenção, Mané do Príncipe. Alô, Mané, chega aqui, Mané. Então, é no escurinho. Toninho, aciona o Mané pra gente. E se o crocodilo te morder, tu... A Tatizinha com a gente, a Leila. Imagina. Abraça a Keila, Jussi, Sheila, Luciana, Júnior, Mauro. É a do 40. Que elas gostam. E o nosso parceiro Gordo aqui com a gente, o Carlinho também. Nosso amigo Beto, Seco, alô Sassá, você também, nosso amigo Leandrinho, o Denis, o Marcos, o Marcelo, alô Celso, a nossa equipe Tanex, toda a galera aqui com a gente aniversariando hoje. É sucesso, é 14 anos do lado do Mega. Parabéns. E as meninas Tanex também, a Josi, a Bia, a Rayane, alô Thaís, um abraço pra vocês aí, ó. Na minha cama, só eu e ela. Ela por baixo e eu por cima. Eu de ladinho, embaixo dela. Vai! E aí, Jaleia, você e o Fernandinho. O Fabinho também tá aqui com a gente. Um abraço! Festa no castelo, só vai ter princesa. Os príncipes tão chegando com um balde de cerveja. Whisky, red, vinho, vodka. Manda! E label, é isso que elas gostam. Louca dançando, ela senta no meu colo. Entra no meu castelo, aí que eu adoro. DJ, Edith. Um abraço, Rosinho, do 40 anos com a gente. Tá aí, rebola, do jeito que eu quero. O Wanderson esquentando, ela tá dançando. Mega príncipe negro. Um abraço especial pra Tava, tá aqui com a gente também. O Bruninho e o Matt Ficha, tá no show do Mega. Valeu, Bruninho! O Thiago, a nossa GDB também. Na minha cama, só eu e ela. Ela por baixo e eu por... Família FJ! Ladinho, embaixo dela. O meu castelo, apago a luz. Na minha cama. E o meu pão tá ficando esquentando tudo! Pra cima! A putaria no pistão vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Meu amigo Juninho, aqui com a gente, o Juninho Piratinho. Um abraço pra você, Juninho. Meu parceiro Anderson da Vega Cosmo também tá aqui com a gente. Valeu, Anderson. Representa, mano, pastor. O Davi L, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha. O Bruno tá Mexi com a gente, o Alan. Fala, galera, Alãozinho. E os legendários do 40 Horas aí dando apoio pra nossa equipe da Mexi. É sempre assim, ó. Oi, tu quer aqui? Vem cá aqui, ó. Arrepia, DJ Edielson. Pula! Manda ver! Parabéns! Ah, agora sim! Essa tem história! Faço um filme na minha cabeça quando penso em você. Uma saudade me atormenta toda hora, eu quero te ver. Um sentimento de amor nasceu em mim. Depois que te conheci, fiquei assim. Olha, tribulados de 40! O meu coração apaixonado não consegue te esquecer. Quem sabe canta, vai! Eu não saio do seu lado como eu adoro amar você. Sou da equipe Tanex, eu sou fã do Mega Príncipe Negro. E quem é no 40 Horas canta agora! Sou de Ananindeu. Que bonito! Sou de Ananindeu, da equipe Tanex, Mega Príncipe Negro. Edilson e Edialson. A gente se ama. Assim, ó. Na cama ou na lama. Eu respiro você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te... DJ Edialson. Príncipe Negro. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça, DJ Edilson. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça, um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Mas acontece que meu coração não é de papel, que a chuva molha as palavras e apaga. Meu amigo Júnior Pirachinha com a gente, o Anderson Mega Cosmo, essa galera que dá moral pro Mega, valeu demais, hein? Da tentativa de vão, tentar tirar você do coração. Obrigado, Pato, nosso amigo Marlon, da nossa equipe Agência, nosso homem das fronteiras, a Jace Sedutora, meu amigo Garfield e a primeira dama também. Igual querer viver sem respirar, é como querer apagar a chama. Bora, bota um abraço! Adriane, o nosso amigo Tico, alô Tico, pra Jaque com a gente também, olha o motório da Cisa Velha Guarda e Considerado, alô Tigrão, aqui é Príncipe Negro. Antônio da 80 e dá o maior valor, garoto. Te procuro você, ainda não descobri o remédio pressão. Olha, Edilson Rex! Se é pra ser mega, tem que ser Príncipe Negro. Um abraço aos moleques da vila com a gente também. E quem sabe canta. Valquíria! Vai! Mega Príncipe Negro. Meu irmão, pelo amor de Deus! O que vai, vai? Arrebentando. Parceiro Jalé, alô Jalé, você sempre do ladinho, obrigado mais uma vez, garoto! Sempre! Menos você, sou eu. Vou viver o meu amor, sei que sua não sou. Acabou, acabou, Fabio dançou. Você vacilou, eu tô falando grego, não sou. Sucesso! Manda, delícia de mim. Mega Príncipe Negro. Show do Príncipe do aniversário da nossa equipe Tamex pra galera e a loucura! Mega. Mostra o seu poder. Vai ser um Havaí Vingadora. Como é que é, Vingadora? Fala agora aí, vai. Paredão zangado, grave tá batendo. Médio tá no talo, corneta tá doendo. Assim, Vingadora! Alô, Edilson e Diels, pega a metralhadora. Tá, tá, tá, tá, tá. As que comandam vão no tra, tra, tra, tra. Agora a tropa vai dançar. Tra, tra, tra, e acelera. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Eles que comandam vão no tra, tra. A nossa amiga Ana Carla arrebenta nessa aqui, né, moleque? Tra, tra, tra. Alô, Cássio GDP, vem pra cima, garoto! Tra, tra, tra, tra, oh, oh. Fora, Danizinha! É a Vingadora no comando, vai. Vai, Vingadora, vai. Vai que é o aniversário da Tamex agora. Paredão zangado, grave tá batendo. Médio tá lutado, corneta tá doendo. Como é que é? Tá zangado, tá querendo falar. Já tá todo armado, tá pronto pra atirar. E quem comanda? Pega a metralhadora. Tá, tá, tá, tá. A Vingadora vai no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. O violino vai no tra. Edilson e Dielson metralhar. Acelerou. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Meu paredão já tá no tra, tra. Vou ensinar assim. Bora grava, Rania! Edilson e Dielson metralhar. Tra, tra, tra. Malícia, vai. A minha mãe deixa. A minha mãe deixa, a minha mãe. Alô, bambino! Minha mãe, deixa ela, deixa eu sentar. Deixa eu sentar. Bora, Elton! Deixa eu sentar. Deixa eu sentar. Ela deixa eu sentar. E deixa eu sentar. Meu grande amigo Alex tá com a gente já por aqui também. Da nossa Mega Nike, abraço com muito carinho, Alex, pra você. Carinha, a sua bonequinha é cheia de marra, né, moleque? Meu grande amigo Elton com a gente também. Esteja à vontade, obrigado pelo carinho, só valeu! Sento, sento, sento gostoso, a minha mãe. Deixa a minha mãe, deixa a minha mãe. Deixa a minha mãe, deixa ela, deixa eu ficar. Deixa eu ficar, deixa eu ficar. Deixa eu ficar, ela deixa eu ficar. Deixa eu ficar, vem meu príncipe. Deixa eu ficar, e eu quico, quico, quico com carinho. Quico, quico, quico gostosinho. Quico, quico, é Camila, carinho. Quico, quico, quico da tá no

parece que esqueço. Encontro a sua foto. Diz assim pra ela: eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Bora, Júnior Piratinha! E outra vez, eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Viaja, viaja, viaja! Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. Meu eterno amor, não vivo sem te ter. Albert com a gente, cabuloso. Olha a calcinha. Você e Ivanzinho do 40. Alezinho! Valeu! Meu amigo Dodô, o homem do Tacacá com a gente. O Rianzinho. Nossa amiga Débora. A galera por aqui. Grande amigo Frank da nossa Mega Refeições. E a Paloma, alô Paloma, um beijo. Ana Carlos, Cássio GDP, alô Cássio. O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você. DJ Romário, essa princesa, um bigão também. E essa primeira dama, cara da carreta, Super Pânico. Meu eterno amor, não vivo sem te ter. Legendário desde cedo arrebentando, valeu! E agora? A Dona manda um abraço especial pra Vânia e a Letícia aqui com a gente, curtindo o show do Mega também! Nosso amigo Marajó do Udo Negro, o Renan, o Iago! Mega! Fica sozinho em inglês. E todo mundo vai se preparando. Quarta-feira, dia 17, hein, gente? Quarta-feira, dia 17. A nova temporada lá do Butiquim. Esse é uma realmente que vai bombar, hein? E confirmado: Príncipe Negro, Fruto Sensual e Nosso Tom. Quarta-feira, dia 17. Alô, Edilson Rex. Vamos lá, garoto! Você só quis brincar. Usou e abusou do meu amor. Eu vou curtir, eu vou dançar a noite inteira sem parar. Equipe Rex, Rex, Rex, vem pra cá dançar que o embalo não para. Meu amigo Daniel, o agente da Aeronáutica. A nossa amiga Paula Milena, um abraço. Boca Tanex na área. Alô, Xu! Bora, gordo Tanex aí, garoto. As meninas também que se moram. Príncipe Negro. Foi lindo demais o nosso amor. A bonequinha. O Alex da Mega Nike. Alô, alô Camila. Meu... Alô, Elton. Aqui. Falta de você. Meu amigo Gaspar, o pódio com a gente. Mim, eita, minha tropa. Você. E agora? Está fria a madrugada. Fico a te esperar que nada. Sonho acordado pensando. E aí, Cássio GDP pra cima, garoto! Nossa rapaziada ali do J-Som com a gente. Obrigado pelo carinho de vocês. Sucesso em J-Som! Abraço, Neto, Raio, Rato, a Paula, já por aqui. Nosso amigo Replay 2 com a gente. Um beijão pra Adriane, nosso amigo Tico, a Jaque, o Mortada da Cis, alô Tigrão, Mortada da galera. Onde você vai estar quando voltar? O 3D da Alferes. Eu preciso explicar. Bora, Maciel, alô Andrei. Eu voltei, esse tempo que fiquei sozinho sem te ver. Percebi que jamais vou te esquecer. Meu parceiro Dique, é sua esposa Lena aqui com a gente também no show do Mega. Alô Dique, a galera que rompe fronteiras pra curtir o Príncipe também. Já chegando junto, garoto. Você, eu sei que fui eu que errei, mas voltei pra te amar. Fui um colei te deixar, mas atende esse teu celular. Fala assim, ó. Alô, alô, alô. Meu amor, eu sei que fui eu que errei, mas voltei. Porque não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar. Júlio da equipe charada. Só você sabe bem quem sou. Então por que me... Já já tem MC Smoke arrebentando no palco do Príncipe. Eu quero estar contigo. O aniversário da Tamex. Não pensa mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Babori! Alô, Beto Tamex! Agora as meninas Tamex, é show! Foi. Eu queria que você saltasse a voz e cantasse essa bem alto, bem forte, vai! Agora! Olha, vou te provar! Canta bem alto! E aí? Esperando a sua voz, tem o meu coração. Alô, Beto Tamex. E você deixou de lado. Toca DJ Edielson, põe no escuro. Deixa tudo no escuro. Deixa tudo no escuro. E quem tá solteiro, joga a mãozinha em cima. Deixa tudo no escuro. Deixa tudo no escuro. Deixa tudo no escuro. Deixa tudo no escuro. Caralho, acende a... Acende a... Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Então ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Então fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Então fica de quatro novinha pra mim. Com C15 vai empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. O Edielson tá louco. E mandou te avisar que o Mega já vai tocar. E mandou te avisar que o Mega já vai tocar, vai, vai, vai, tocar, tocar, tocar, tocar, já vai tocar, tocar, tocar, tocar, com doutora Matheus. Segura meu Mega! Mega Príncipe Negro. Mega. É o Mega Príncipe Negro. Meu parceiro Alex aí da Mega Nike, alô bonequinha! Oi, senti! Assim vai! Eu vou mesmo endoidar! Alô, Helder, alô, Camila! Eu vou ficar maluco, sem você, amor, eu vou estar perto. Os legendários do 40 de Alço hoje, eles vieram no apoio da Tamex. Daqui a pouquinho tem 10 baldes pra equipe mais animada, bicho! Quem avisa eu caio em Tamex, hein? Quero ver! Amor! Faz eu enlouqueço, coração bate no peito. Só tu sabes como dá valor. Mas tu és o quê? Minha rainha. E esse Mega Príncipe Negro é meu vício. Meu Mega vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Príncipe Negro é meu vício. Meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. descendo tudo. Prepara, Carlinho. O jovem. Olha quem tá aqui do ladinho. Nosso amigo Diego Camarão tá na área. A pega leve, marcando presença, o motor, a bola. O DJ Danilo. A galera do áudio, solo, Danilo. Chame bem aqui na frente. Que eu queria aproveitar esse momento. Carlinhos, vamos fazer agora, bora. Beto, cadê o Dori? Gordo. Eu queria aproveitar esse momento e agradecer com muito carinho essa galera que, na verdade, são pessoas que, independente de ser uma equipe que acompanha o Príncipe, são amigos da gente particular. São pessoas que a gente diariamente fala, conversa, bate um papo, né, Wanderson, no telefone, nas redes sociais. São pessoas que sabem um pouquinho da nossa história, da nossa vida, que nos acompanham. O Príncipe ontem, não, é ontem, né, Jalson? Ontem, na terça-feira de carnaval, nós estivemos ontem lá em Cametá. No carnaval de Cametá, um sucesso incrível. E hoje, quarta-feira de cinzas, nós estaríamos novamente lá em Cametá, junto com a banda Babado Novo. Ia ser um festão. Aí o Carlinho me acionou junto com o Dori. Carlinho, Dori, o Beto me acionou. Edilson, a gente queria o Príncipe no arrastão do bloco Cachorro Magro e também no aniversário da Tamex na quarta-feira de cinzas. Aí eu disse assim: Gelson, a gente não pode dizer não pra essa galera aqui, porque é uma rapaziada que tem respeito e tem carinho por nós. Então, tem coisas que valem muito mais do que dinheiro, que é carinho, que é amizade, que é amor. E pra gente, Carlinho, e a todos que fazem parte da equipe Tamex, é uma honra muito grande estar aqui hoje junto com vocês, comemorando 14 anos de existência. Uma galera que sai de Belém e que curte a gente em qualquer canto do Pará. Rompe fronteiras, vem em Belém, e a gente fica feliz por isso. Carlinho, bora fazer logo, bora! Edilson, oi! O que é bacana dessa galera aí, Edilson, é que todos os fã-clubes, todas as equipes realmente têm um carinho grande por eles também. Verdade. É uma equipe considerada, uma equipe que realmente tem respeito por todas as equipes do estado do Pará. A equipe da Max se dá bem com todo mundo, com todas as equipes. Isso é importante. Bem colocado pelo Gelson. Bora fazer o seguinte, porque eles merecem, então. Coloca o braço lá em cima, coloca o braço lá em cima. Vem comigo assim, ó. Parabéns pra você nessa... Bonito, ó. Muitas. Vai filmar, vai filmar. Bora botar a mãozinha pra cima agora. Bate na palma da mão. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Tudo a ver com essa galera aí, olha aí, ó. Passo filme na minha cabeça quando penso em você. Minha produção dá um apoio pro Carlinho da Nex aqui, minha produção. Minha bazuca. Amor nasceu em mim. Depois que te conheci, fiquei assim. O meu coração apaixonado. Valeu, MC. Esquecer. Eu não saio do seu lado como eu adoro amar você. Eu vou baixar e eu quero ouvir, vai! Eu me apaixonar, sou de Anani Dela, da equipe da Nex. Mega Príncipe Negro, eu nasci pra te amar. Aqui no tempo. o meu pai. Polícia chega mais. Aqui tô de papo, é. Aqui tô de papo, é. Que eu vi só pra fazer. Olha só como ela faz. Joga em cima! Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Prepara, prepara, prepara, prepara, prepara, prepara, prepara agora! Eu acredito que dá pra fazer mais alto, mais alto, mais alto, mais alto de novo! Legendários do 40! Aí, Alan da Maxi! Tava no fluxo, a Luciana vinha no grau. Sabe o que ela quer? Quer o quê? De bandida, sem simpatia, nosso bonde é do rei. Bora, Renan! Alô, Renan! Quem diria, eu de Camaro dentro. Meu parceiro Jay, o Camarão tá aqui com a gente. A nossa equipe pega leve, simples do ladinho, que eles podem estar aqui com a gente. O motor, a bola, o DJ Danilo aí do Aldson. Alô, Danilo! Mega Príncipe Negro. Vai, vai! Você vem na sequência para o jeito que esse você. Alô, Danilo? Não mexe com os meus que eu não mexo com os teus, hein? Tirei, botei, esse Marlon aí é patrimônio do Príncipe. Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. Ele sabe. Tirei, botei, botei, tirei. Todo fim do movimento você fala. Bora, Cássio. O caqueado. Tirei, botei, botei, vai. Tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. Ai, ai, ai, ai, ai. Riozinho! Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Alô, Dodô do Tacacá, meu parceiro! Vai da dancinha, os legendários põem pra cima. E eu vou no rei, vocês vão no rum. E eu vou no rei, vocês vão no rum. Rei! Rei! E quem é do Paysandu, joga a mãozinha pra cima. Só a torcida do Paysandu joga pra cima. Quem acredita que esse ano o Paysandu vai chegar na final, joga a mãozinha pra cima, Bradinho. E quem acredita que esse ano o Leão vai chegar na final, dá um grito! Alô, Danilo! Dá-lhe, meu mega! Bora, Mega Juventude! O Antônio da Oideira no circuito, alô, Garfield, o homem das redes sociais do Mega! Aqui! E a primeira dama? E no passado, agora onda. Garfield tá nas fronteiras com a gente também. E no passado, agora onda, junto e misturado. Não é a lavadeira. Bora, Gaspar! Varejeira. Só bota o Gaspar, né? É a fuxiqueira, não é a lavadeira e nem a varejeira. Sabe quem é? É a fuxiqueira. Fala um fuxico no alto, som, automotivo 4.0, o calçô. Menina da equipe transa! Helene Daniel Pressão. É a fuxiqueira. Pô, fuxiqueira. Então joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. É o badalação, esse é o clima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Do fogo Mega pras meninas. É a evolução que vem do Marajó, no clima ostentação. É o MC Dourado convocando as meninas. Festa do animal, tem garrafa de tequila. Bota, bota mais uísque, bota mais cerveja. Bota elas dançando em cima da minha mesa. Olha o DJ Darlan, mandando a melhor. Josias Rafael, também o Léo Marajó. Levanta a mão pra cima, a festa tá dominada. Olha o animal, vai te... Dali, dali, meu mega, dali, dali. Agora que eu quero ver assim, ó. No meu castelo, apago a luz. Na minha cama, sou eu e ela. Ela por baixo, e eu por cima. Eu de ladinho, em cima dela, vai. Essa é do Príncipe. O castelo tá dando o que falar, galera. Alô, Melri. Festa no castelo, só vai ter princesa. então chegamos. Alô, Giza! Essa é a Renatinha, bicho. Quanto tempo vou te contar, Eva? Nossa! E tá valendo ainda, né? É, Babino? É ou não é, Alexi? Estão ali do lado de Patrão Imperador Japona. É o castelo ostentando. Fica tranquila, bebe sem medo. É o Mega Príncipe Negro. Alô, garçom Vander. Oferecia 10 baldes de cerveja pro nosso patrão imperador ali, rapidinho. 10 baldes. Agora que eu quero ver se ele é patrão ou se não é. Embaixo dela, o meu castelo apagou a luz. Olha a agonia dele aí, Alex. Olha, Gelson, o carrinho da Max já me avisou aqui que o Smoke já tá preparado e ele trouxe hoje as mascaradas do funk. Agora me deu medo. Bora, chupa. Replay 2! Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Olha o tico da pedreira. Hoje eu tô fervendo. Alô, 3D Overense. Juninho do 40. Nadriga Borges com a gente, Boca da Nex. Alô, Marcel. Alô, André, do 40. Então vai! Firme quando não merecer, hoje sonhei. Já se sedutora lembrou de sábado passado em Barcarena. Ela tava lá com a gente na fronteira. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto. Grande Alex e Mega Nike! E o único amor da vida dele é a mulher que ele mais ama no mundo, a bonequinha. Nosso amor nunca aconteceu. É ou não é, Elton? Grande amor. É? Não se nega pra você. O Elton falou assim, Edilson, amo a Camila, só tenho essa. Bora. Vem aí o aniversário da nossa Mega Nike, vai ser um festão também. Olha, Alex, não esquece minha camisa, hein? E aí, Chumbe? Obrigado, meu Deus. Obrigado, minha fiel tropa do Mega Príncipe Negro. Por vocês fazerem parte de mais um show maravilhoso com os DJs Edielson e Edilson. A gente se encontra no próximo show do Mega.